de mí nada consigues. No sé por qué me persigues constantemente en la rúa. Sabes bien que soy casada, que fui siempre dedicada y que no puedo ser tua. Só porque es rico y elegante, quieres que yo sea tu amante, por capricho o presunción. Eu tenho marido pobre, que possui uma alma nobre, que é toda minha paixão. Rasguei as cartas sem ler e nunca quis receber joias e flores que trouxeste. Não me vendo e nem me dou, pois já dei tudo o que sou a um amor que não conheces.